cara tá fina. Grana, de ponta a ponta é assim. Grana, grana. Pega as facadas e toma pra grana, grana. Da ilusão de Satanás. De grana, grana. Desceu, já foi, mas um louco morreu. Podia ter sido meu, graças a Deus. Vou viver vivendo com os irmãos. A maioria sangue bom só pra quem tem o dom. Escapar da morte não é pra qualquer um. Na madrugada de 100, salva-se um. E a sequela, na maior vela, tiro na perna ou atrás da cela. De cara com a morte, neblina alta pode ser sua sorte. Grana, grana, fama, fama. Nego doido das antigas não se engana. A noite vem, vem a noite, vai, vai. Quem tá no noite é pra perder ou pra correr atrás. Vai pra curtir, pode ser seu fim. Tem muito louco que não tá nem aí. Engatilha e manda tiro no escuro. Cachangueiro pirantra, pulou o muro. Saiu na foto, não deu nem pra fingir. Dois pretos num gol, GTI. E assim a velha história continua. O GTI foi na fuga. Corri atrás, quem sabe um dia pega. Mas os homens não, não, não, não tô na brecha. A molecada tá afim. Grana, grana. De ponta a ponta é assim. Grana, grana. Chaparral. Pega as quadradas e vamos atrás. Grana, grana. M Norte e expansão. Da ilusão de Satanás. De grana, grana. Samambaia. A molecada tá afim. Grana, grana. Santa Maria. A molecada tá afim, querendo grana. Senta o dedo, faz de tudo pela grana. Faz a tiça, faz a cobiça. Faz a intriga, faz a mira, atira. Quem nunca tem um carro bom, bom, bom. Onda tirando, onda com som, som. Revolver quadrada, sonha a molecada. Na ilusão de Satanás. A molecada vai atrás. Pelo caminho errado, mais fácil. Assim com o destino traçado. Solta o veneno, vai vendo. Comprou a própria morte, se fosse um esmalote. Aí bacana, sim, sem grana, sem grana. A molecada tá afim. Grana, grana. Ceilândia, Norte. De ponta a ponta é assim. Grana, grana. Chaparral. Pega as quadradas e vamos atrás. Grana, grana. M Norte e expansão. Na ilusão de Satanás. De grana, grana. Samambaia. A molecada tá afim. Grana, grana. Santa Maria. Ponta a ponta é assim. Grana, grana. Pega as quadradas e vamos atrás. De grana, grana. Na ilusão de Satanás. De grana, grana. A molecada tá afim, como sempre foi assim. Tô de boa, tô aqui, tô falando, escuta aí. Eu não quero ver seu fim, pra isso mesmo tô aqui. Na ilusão de Satanás se engana. Atrás de quê? De quê? De quê? Grana. E o diabo faz o seu papel ceifando vidas. Oh meu Deus, me mostre a saída. Grana, grana, grana. Grana, grana, grana. Não seja estúpido, não vacile com o inimigo. Ele só quer o seu oco, você oprimido. De ponta a ponta, esquina a esquina. Você não é o que tem, maluco, não desanima. Capitalismo selvagem, não tem pena de ninguém. Você não é o que tem, você não é o que tem. Não confie em dinheiro, não confie em riquezas. Na mira de uma arma, peça a Deus que o proteja. O dinheiro sujo é a perdição. Corrompe a alma e também seu coração. Quanto mais você tem, quanto mais você quer. Muita grana, enche o carango de mulher. E depois só sente o vazio. E mais tarde só sente o frio. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano, não sei quando. Quem sabe a escravidão acabar. E o Todo-Poderoso poder te libertar. Poder te libertar. A molecada tá afim. Grana, grana. Ceilândia, Norte. De ponta a ponta é assim. Grana, grana. Chaparral. Pega metros quadrados e vamos atrás. Grana, grana. M Norte e expansão. Daí os donos satanás. De grana, grana. Samambaia. A molecada tá.